69, autorizado a decolar, pistão no 0, vento 0, mais 0 graus, 1,4 mais. Autorizado a decolar, de voo 969. Novembro Arasco Whisky, reportado ao Vitor Copa. O Novembro Arasco Whisky, gostaria de coordenar a pouso na 1-0 do Silvio. Gente, Novembro Arasco Whisky, aguarde. Aguarde. Pode chamar o controle? Afirmo, no 208, decolado às 4h30. 08, obrigado, bom dia. Acione 5077. Bruno 869, acione e responda 5077, sobe via Arbor 1 para o nível 360. Via Arbor 1, 360, 1869. No 1869, contato com o radar. 5869. Voo no 097 autorizado, alinhar e decolar pistão no 0, vento 090 graus, 1,4 nós. Autorizado, alinhar e decolar no 0, voo no 097. Será que isso consegue se visar com o campo? Afirmativo, visual com o campo. Será que isso é 2 pacientes da intenção da pistão no 0, coordenando com a mesma na frequência 118 desse mal 9? Graças, 2 pacientes, Torre, Papa Romeu, Novembro, Oscar Whisky, pro da rotatória visual com o campo. Papa Romeu, Novembro, Oscar Whisky, continua a aproximação, reporte vertical da RMA. Reporta vertical da RMA, Novembro, Oscar Whisky. 201, no chame CT Recife na frequência 1251, alterna 12887. 251288, bora. Decolador 50, controle 120, décima 8. 120, décima 8, eu vou no 0900. Vou ouvir, Kilo Quebec, prossiga para o controle. Feito aqui no Quebec, no tráfego de conhecimento no setor, proteção de Flávio Golf, a SN responda 0223. Reposto na final do 0, na Febras Quisk. Salvador, boa tarde, 1097, subida passando 2203. Arbor 1. O 1097, contato radar na decolagem, sobe via Arbor 1 para o nível 360. Sobe via Arbor 1 para o nível 360, vou no 097. Vou 1869, chame sempre Recife na frequência 1288, alterna 1260. 1268-60, bom dia. Área 2720, a sua identificação, vou ver a Salvador, o ajuste 1010. Roda 10, November Oscar Whisky. November Oscar Whisky autorizado, pouso pistão no 0,090 graus, 149. Autorizado, pouso na 10, November Oscar Whisky. November Oscar Whisky, solo 54, direita, solo 121, décima 1. Direita, 121, Condor Batalha, 8339, se estiver estacionamento 104. Azul 2718, autorizado, alinhar e decolar, pista no 0, vento 090 graus, no quadro de imagem. Autorizado, alinhar e decolar, no azul 2718. Sol, Salvador, Romeu Sierra Zulu Eco, prossiga. Sierra Zulu Eco, confirme tipo de equipamento PLB. Lançamento Lima, aqui do X6. Colocando Lima aqui no X-Ray, no ataque de conhecimento do setor, lançamento atritário, reporte o último homem fora. X-Ray. Zero 97, retrativo 1288, alterna 1260. Chama Recife 1288, alterna 1260, agora 097, boa tarde. Controle 208, azul 2718, vamos aproximar. Controle Salvador, boa tarde, azul 2718, decolado, cruza 1100 na sua escuta. 718, contato radar na decolagem, sobe via Puca para nível 350. Via Puca 350, azul 2718. Para descida, o Lima Kilo X-Ray. Lima Kilo X-Ray, desça para 3500 pés, ajuste no 010. Reporte atingindo. X-Ray. Alfa Romeo Bravo, Sierra, Sierra, prossiga para o controle. Eu coloco Sierra Índia com Índia, cercando está sobre o voo em Caparica. Taca 04 a bordo, acionado no 0122, atenção para 502. Alfa Romeo Bravo, Sierra, Sierra, mantenha sob condições visuais o ajuste no 0110. Reporte 20 milhas de Salvador, atente para lançamento de paraquedismo em Vera Cruz. Está ciente do lançamento, o Bravo já vai atacar a caixa de milhas. Alfa Romeo Sierra Zulu Eco, atente a tráfego de Sierra Índia Eco Índia para Itaparica, mantendo 510 um helicóptero. Deixa o Bravo Sierra Sierra. Na Momento aqui o CEPEC, controle. Brasil. Aqui o CEPEC, confirma o estimado para pouso. 2032, 2032. Evita sobre o Rabex 2032. Para TV de formação de voo alerta, mantém escuta o controle de Salvador. Mudança de frequência, Lima Kilo X-Ray. Volta com Lima Kilo X-Ray. Atende a tráfego de TA India Eco India para Itaparica, sobre voo, mantendo 500 pés, São Robson 44. Se a tem que lançamento para aqueles em Veracruz, tem frequência livre. Este braço se é a reposta no regresso. O Azul vai utilizar em mais. Azul é o Torre 118 desse modo assim. 118 não, é o Papa Romeu, Serra Azul. O meu, Serra Azul reporte vertical da RMA. Reporte vertical, Serra Azul. Salvador, boa tarde, TAM 3369, pode esperar da 1 no 0 pronto? TAM 3369, autorizado, alinhado e decolapso no 0, 090 graus, 14 nós. Autorizado, alinhado e decolapso, TAM 3369. Caso Eco, confirme intenções? Sim, Mara, o Cerro da... Gente, Serra do Eco, reporte vertical da RMA. Reportará Eco. Já está um minuto para final, Serra do Eco. Uber 718, Centro Recife 12685, alterna 12545. 2685, negativo 2545, é o azul 2718. Bom, só mais, só mais. Azul, final, 3369, decolador 07, controle 120, decimal 8. 08, obrigado, 3369. Só por meio Serra Azul Eco, reporte solo controlado da Enrimar. Vento no aeródromo 090 graus, 14 mais. Controlado, controlado, Serra Azul Eco. Via Arco 1 para nível 360. Via para o 360. Eu já apresento o código elétrico, que é o 3369. Já direto elétrico. Elétrico, 3369, obrigada. Livre, boa tarde. Boa tarde, voo 1966, acione identificação, desce via chegada a Mari para nível 050, o ajuste 1010. Via chegada a Mari para o 050, ajustado 1010, aceita quando possível, senhor, voar o Terra Vida 368 para o Renato. Voo 1966, voo certo 368, disponível 060. Voo direto 368, descendo 060, voo 1966, agradeço. Direcionamento em Zax, só para ter um momento. Alfa Romeo Mike Eco Juliette, voo na proa de Paris, O ajuste estava no 0110, não atrás do último conhecimento no setor, rebocha 40 milhas. Vou na Pro de Paris. Exato, Papa Tango Romeu, reporte na Papá, o ajuste no 0-0. Uma 966, voo certo 366, deixa para 25-0010, autorizado a RNAV da pista 1-0, ajuste 1-0, reposta estabilizada. Voa o 366, desce para 2.500 pés com 1.010, reportará estabilizado, voo 1-966. Na 3369, Centro Recife 1288, alterna 1260. 288, 260, são 3369, pegada. Nível 080 até 30 milhas de Salvador. Posição nível 070, Papatão Romeu, até 030 milhas de Salvador. Informo que após a decolagem seguirá restrito ao nível 080 até 30 milhas. 080 restrito até 30 milhas, jogou 1-645, está autorizado? Negativo, mantém a posição, vai na autorização no 645. Meu papacão, a média colégio autorizada, pistão 17, vento 09, 0 graus, 139. Meu Papatão Romeu, decolado 216, chame controle 1208. 208, boa. Tolê, Salvador, Papá Romeu, Papatango Romeu, passando 800 pés. Papá Romeu, Papatango Romeu, contato radar na decolagem, sobe via Puca para o nível 070 inicialmente. Na Puca, restrito 70, 070, Papatango Romeu. 2720, tráfego 9 horas, 111 milhas, rumo nordeste, passa 2 mil pés e subida para nível 070, um Learjet 40. Nike Echo Juliet, encontra-se a 50 milhas sudoeste Salvador. Mas a noroeste Salvador, Nike Echo Juliet, 50 milhas. Decolagem autorizada, pista 0, vento 0, 9, 0 graus, 1, 3, 2. Sai da colagem, negócio. Ok, para contato. Vitor Kilo Quebec, 50 milhas Whisky de Salvador, na tráfego de crescimento, tem frequência livre. Mike Echo Juliette, encontra-se 48 milhas do noroeste de Salvador, na radial 317. É 45, decolador 19, controle 1208, boa viagem. É 08, obrigado. Decolando 645, corre. Decolando 645, contato radar na decolagem, sobe via da El para o nível 360, após 2000 pés, autorizado direto do Leda. Após 2000 direto Leda, para 360, voo 1645. O Papa Tango Romeu continua restrito 70? Controle é o Papa Tango Romeu? Papa Tango Romeu, autorizando subida para nível 390. Livre ascensão 390, Papa Tango Romeu. Papa Tango Romeu, tráfego 3 horas e 9 milhas, rumo nordeste, mantendo nível 090, Charlie 208. Eu tráfego de cash, Papa Tango Romeu. Romeu, Papa Tango, Golf, confirma. Alô, CRCA, prossiga, por favor. Cuidado, CRCA, mantém sobre condições visuais, reporte Paris para o ingresso corrido enterrado. Se a mantenha de Paris, rebote Paris. Então, 10 pronto. A 3897, mantém o ponto de pé. Nível 050, ajuste 10110. Yamaha 050, bota a boa. Gol 1966, Dole 118, decimal 95. 1895, muito obrigado. Patango Rom. Papatango Romeu, supa e mantém nível 350. 350, Papatango Romeu. Pistão 0, vento 09, 0 graus, 149. Gente, livre pouso na pista 10, gol 19 e meme. Ti, confere 40 milhas de Salvador. Foi na proa de Paris e para ingresso corrida até largo, disparando 1.500 pés, ajuste no 0, 10. Romeu, Papatango Romeu, Centro Recife, 12685, alterna 12545. 2685-2545, Papa Tango Romeu, boa tarde. Será que eles respondem e informam que não recebo mesmo? Serra, Serra, e transporte é tem de bairro normal e a gente. Direita, 219, obrigado. 3897, decolagem autorizada, pistão 0, vento 09, 0 graus, 149. Autorizando a decolagem do Polo Zero, tá? 3297. Confira pronto, estaciona 659, boa tarde, Torre Salvador. 659, boa tarde, vou fazer uma rolagem da Airbus Atlanta, autorizado a Léo e manter o zero. Ali, mantendo o zero, sequência do zero. Tá. Tá. Tá. Número 645, Centro Recife, 1251, alterna 1288. 1288, obrigado. Sobe 3897, contato radar na decolagem. Sobe via saída da AEL para nível 320. Via da AEL 320, quando possível, via da AEL. A 3897, após 2000 pés, está autorizado a leira. Após 2000, via da 3297. Salve o Bravo CRCA, informo que agora recebo o modo Alpha Charlie e mantém aqui 700 pés, confia? Alpha CRCA, está autorizado direto do Forte, é parte do Zero Amelie, Salvador. Vai direto, vai acontecer, CRCA. Papa Romeu, Papa Bagulho, após ITAP, voo CRCA 366, desce para 2500 pés. O ajuste 1-0-1-0, resposta estabilizada. Ok, Após o TAP, voo 366, desce para 2500, reposto estabilizado, Papa Nova Golfo. Xaranga 259, decolagem autorizada, pistão 0, vento 09, 0 graus, 153. 0 decolagem, 259. Com 2 milhas, rumo nordeste, mantém. E 76, com rápido 447. Desse para 9507. Oxenia 6259, decolar 228, controle 1208. 208, boa tarde. Oxenia 6259, contato radar decolagem, sobe via da ELF para o nível 360. 360, chance de voar na Elga, presente? Oxenia 6259, após 2000 pés, autorizado Leda. Leda, ciente. Arrumei o papapá Golf, tráfego 11 horas, 13 milhas, rumo sudoeste, passa 2500 pés e descida para 9500 pés, um Bravo Eco 58. Ciência do tráfego, Papa, Papa Golf. Romeu Mike Eco Juliette, tráfego agora 3 horas, rumo 2 milhas, rumo nordeste, passa nível 050, descida para 2500 pés, um Learjet 40. Autorizado para o RNAV da 10, Papa Papa Golf. Papa Papa Golf, Renato, 18, 95. 295, boa. Torre, boa tarde, Papa Romeu, Papa Papa Golf, estabilizado RNAV da 10. Papa Romeu, Papa Papa Golf, continua a aproximação, vai dar autorização de pouso, ajuste 10, 10. Papa Golf, sim. Decolar 233, controle 1208. 208, bom, boa noite. Papá Romeu, papá, papá Golf, avistado. Pouso autorizado, pistão 0, vento 09, 0 graus, 153. Ok, dá presente, o papá Golf solicita pouso visual no 7. Ok, aguarde por cancelamento, papá, papá Golf. Guardando o Golf. X0. Via Momo 370, não é? Valeu, 6259 da Oxa. Pena 6259, prossiga. Será que há alguma possibilidade de o senhor coordenar a motiva pra gente? 6259, aguarde. Obrigado. Autorizado, circuito da direita pela 97, reporte base para final, ajuste 10, 10. Reporte da base para final, 97, papapapa, gol. Gente, Mike Eco Juliette, atente a tráfego agora, 3 horas, 5 milhas, ingressando no circuito de tráfego da pista 197, no EGS 40. Pode voar Momo, 994? Por que para contato? Direto, Momo. O 21984, o autorizado Momo. Momo 204. Estúdio 10. Confirme se visual o contrato agora, 3 horas. Afirmativo, visual com ele. Aqui é que o Juliette chega na torre 118 decimal 95. Souza 97, Papa Bobo. Souza Salvador, Papa Romeu vai aqui. Aqui é que o Juliette está autorizado, final do 97, aguardando autorização de pouso, ajuste 10 no 0. Forma o tráfego Learjet girando agora de base para a final da 17. Tá visual? Ativa, gente, então segue a retaguarda como número 2 aguardando pista livre, Mike Eco Juliette. É isso. A bola autorizada ao nível 105. Confirme esse tipo de equipamento. Cinema que eu sei, o ajuste estava dando 0,90. Pode 3897, centro Recife, 1251, alterna 1288. Fora Arrumou papapapa Golf, Solas 40, versão Solas 37. Prossiga em frente, táxi, libera na Lima, próxima à esquerda. Agilizando, por gentileza, tem um tráfego agora aproximadamente 2 milhas fora para pouso 97. Era está o papapapa Golf? Gente. Centro Recife, 1251, alterna 1228. 13.010 ajuste. Gente, táxi via Lima, Mike Quebec, chama na Quebec para Zona. Mike Quebec, Juliette, pouso autorizado, pista no 7090 graus, 15 nós. Pátio, Mike Eco Juliette. Pouso 2184, centro Recife, 12685, alterna 12545. 2645, 2545, 21 de passagem. Juliette, Sol 37, Frank Strike autorizado. Aposta livrando na bata. Papa apagou, foi autorizado o cruzamento da pista até Aerostar. Chega. Sente, acordando com a freira. Ok, chama Dennis. Sente, boa tarde. Papá, papá, Mike, Vitor Alfa, prossiga para o controle. Romeu 44, decolado 2.5, 0.015 no transponder, Mike, Vitor Alfa. Gente, Mike, Vitor Alfa, mantém sob condições visuais, só ajuste 1.0, 1.0, confirme o transponder. Vitor Alfa, confirme, telefone estacionado. Vitor Alfa. D720520 da posição Conde, serviço radar encerrado, chama em controle de Aracaju na frequência 1203. Bravo, CA, CA, controle. Pedro Alfa. Mike Vitor Alfa, frequência livre.